Cuidado com a sinceridade quando ela é desprovida de carinho. A justiça não é vingança. Firmeza demais quebra. Ideias iluminadas levam a resultados benéficos. Habilidade serve para o bem geral. A dor é remédio para a alma que deseja a cura. A mágoa é porta de entrada de sentimentos oportunistas. O auxílio cristão não pede retorno. Dê ao outro a oportunidade de ser quem ele é. O eu deve dar lugar a nós. A palavra encanta, mas a ação comove. Aceitar e entender o erro é o primeiro passo para evoluir. No debate, abre espaço para o novo. Reconhecer o pão de cada dia é ser grato à vida. Aquele que apontamos nosso dedo é irmão nosso inserido nas mesmas dificuldades de aprimoramento. A inteligência é ferramenta para ser utilizada em benefício coletivo. O amor é o ímã que nos aproxima do outro. A paciência é exercício diário no cultivo da paz. De nada adianta perceber a sombra. É necessário trazer a luz. A prudência é o tempo certo de agir. Não censura quem ainda grita. Faça silêncio. Nos lugares mais improváveis, também nasce a flor. Existe beleza em tudo, mas é necessário abrir os olhos. Todo acontecimento carrega consigo um aprendizado. Todo ser humano traz em si a essência de Deus. Tudo ao redor é obra da criação. Que a vontade seja forte, que a fé seja convicta, que a esperança seja viva e que o amor vença todos os obstáculos. Que Deus nos abençoe a todos e que assim seja.